Muito boa noite e seja bem-vindo a Livros com Rumo, mais uma edição aqui na Antena da Universitária. Arrancamos para o programa número 326, com um convidado já bem nosso conhecido, aqui apresentado pelo António Ferreira. Boa noite. O convidado é Alberto S. Santos, o autor de O Segredo de Compostela, o seu último romance, é o terceiro livro na sua terceira ficção, à volta de temas que fazem parte da nossa história e também da nossa memória coletiva. O primeiro, A Escrava de Córdoba, e o segundo, A Profecia de Istambul, têm sempre como núcleo central aquilo que é Portugal, ou pelo menos o Portugal no segundo romance era de facto um português, não era Portugal como o leitmotiv, ou a razão maior, mas no primeiro era, neste terceiro tem Braga como centro, ou pelo menos um dos centros nucleares desta narrativa. Tem a ver exatamente com a crença, as peregrinações, essa catedral incontornável do noroeste peninsular, Santiago de Compostela, e até que ponto é que Prisciliano, que viveu, andou, frequentou a cidade, Brácara Augusta, até que ponto é que esta figura leu ou transleu o cristianismo nascente de uma forma muito viva, muito pessoal, muito empenhada, que levou este homem genuíno, verdadeiro e sério à morte e ao martírio? É exatamente estes os temas da nossa conversa desta noite e mais uma vez o reafirmamos que estamos na presença de um excelente autor, de um bom romancista, tomara que muitos que se arrogam que escrevem o romance e a literatura escrevessem, pelo menos aproximadamente, com esta qualidade, tal qual o faz Alberto S. Santos. Boa noite e melhores leituras. Alberto S. Santos nasceu em 1967 em Passo de Sousa, Penafiel, local onde atualmente reside. É licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, exerceu advocacia até 2002, altura em que passou a desempenhar funções autárquicas. A sua estreia no romance deu-se em 2008 com A Escrava de Córdoba, a que se seguiu A Profecia de Istambul, editado em 2010, e já este ano O Segredo de Compostela, todos eles com edição da Porto Editora. Obrigado, Alberto S. Santos, por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Mais uma vez, uma conversa à volta de um seu livro, para enquadrar melhor esta questão e o seu interesse pelo domínio do romance histórico deriva exatamente de quê e do porquê. Bom, antes de mais, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Universitária do Minho. Boa noite, António. Muito obrigado por este convite. Tenho muito gosto em estar aqui. Já não é a primeira vez, já cá viemos falar de outras histórias e de outros livros, noutros tempos. E por isso tenho muito gosto em estar aqui nos Livros com Rum, porque gosto de livros e gosto de rum, cada um na sua dose. Bom, quanto à questão que colocou. Porque estas aventuras à volta da ficção histórica. Basicamente, eu sempre me aficionei muito com a nossa história, com o nosso passado. Sempre procurei perceber melhor aquilo que é a nossa identidade, aquilo que é a razão de que no passado se formou para nos fazer como o povo que somos. E, portanto, as minhas histórias procuram sempre ir ao encontro do nosso ADN, ir ao encontro da nossa genética enquanto comunidade, enquanto nação, enquanto povo. E a primeira, ali no século no décimo, décimo primeiro, portanto, ainda no Portugal primordial, no tempo do auge do Império Muçulmano, aqui na Península Ibérica. A segunda, já num momento crucial também da nossa vida coletiva, no século XVI, o século grande da afirmação de Portugal no mundo, apesar de que esta história é uma história mediterrânica, portanto, é um ângulo menos conhecido, da nossa presença, fora de portas. E agora, este segredo de Compostela procura resgatar um outro tempo, que é o final do Império Romano, que é um tempo que eu considero extremamente importante. naquilo que vem a ser o futuro da Península Ibérica e mais tarde dos dois países, Portugal e Espanha, portanto é o final do Império Romano, a chegada do cristianismo, e é um século pouco estudado também. Permita-me só aqui uma pequena alínea que é mais ou menos a seguinte: ironia das ironias, nesse seu primeiro livro, A Escrava de Córdoba, e falou de facto da presença e expansão dos árabes, ou pelo menos da cultura árabe, em direção ao norte da Península Ibérica. Um dos elementos também já presente nesse seu romance, se o estou bem lembrado, apesar dos anos que já lá vão, de facto, um dos príncipes da conquista, conquistadores árabes, para exatamente em Santiago de Compostela, num tempo e num momento em que se começa a afirmar, vamos lá, o prestígio do santo. Essa ligação, e é a partir exatamente desse tempo e desse momento, no século IX, no século X, que começa o culto, a peregrinação, os caminhos em direção a Santiago, o caminho português, menos conhecido à época, mas por razões que terão a ver também com a cruzada. Contra o infiel, depois o caminho que vem do norte, o caminho francês, dos peregrinos que vêm do centro da Europa, de França, nomeadamente, em direção a Santiago. Quando começou a construção e a pensar neste romance O Segredo de Compostela, teve presente também esse elemento que já era aflorado num momento que depois também, nesse Escrava de Córdoba, também há a presença do Marão, que também é retomada neste seu livro, em Panoias, e depois na região de Penafiel, e, portanto, à volta de tempos e espaços, fundamentalmente, que depois acabam por ter ligação neste seu terceiro romance. Estas duas histórias, de facto, têm esse cruzamento, apesar de estarem separadas no tempo, cerca de 5, 6 séculos, têm esta linearidade, esta continuidade. Se assim se pode dizer, muito embora uma tenha sido Sim, claro. escrita do século X primeiro e esta agora é o terceiro romance. Então, na verdade, no século, em 997, o Almansor, que era o grande caudilho do Império Muçulmano, sediado em Córdoba, ele vem a Compostela. E vem a Compostela porque vem destruir, precisamente, vem A procurar presença. destruir aquilo que é o centro religioso por excelência dos cristãos do norte, a partir da zona onde eles se infundiam de energia espiritual para combaterem os guerreiros do sul, neste caso os muçulmanos. E, portanto, nota-se aqui, aliás, deixe-me dizer-lhe a detalhe de foice que existe uma outra semelhança nestes dois livros, é que Braga, onde estamos, é um sítio de passagem do Almansor. Sim, Ele aqui também bem. deixa a sua marca de destruição antes de chegar a Compostela, e Braga volta a ser o centro de gravidade do último livro, a Bracara Augusta. É o, enfim, ainda um dos momentos importantes da Bracara Augusta, desta cidade tão pouco conhecida e ainda se calhar pouco estudada, apesar dos esforços da Universidade do Minho, nesta particular matéria. Mas dizia eu, resgatando a questão de Compostelana, que de facto no século X, XI, XII, começa a afirmar-se precisamente este centro religioso de espiritualidade, que é fundamental na estruturação da identidade ocidental. E que é, aliás, dizem alguns que é o nascimento da Europa, tal qual a conhecemos, tem muito que ver com a questão dos caminhos de Santiago, é toda essa temática. Mas a verdade é que Compostela foi, a partir dessa altura, um centro de difusão, não só religioso e espiritual, mas, sobretudo, Santiago passou a ser o símbolo da guerra que se fazia Contra o infiel, contra o infiel e no contra os caso. mouros. E, portanto, nessa altura, dava-se como certo que quem estava sepultado naquele sítio, porque tinha sido descoberto muito recentemente, seria eventualmente o apóstolo Tiago. Bom, esta história procura ir. E dizer também que nesse percurso, já nesse tempo, esse Santiago de Compostela já exercia alguma atração, não só os próprios normandos vinham Sim, claro. aqui, chamavam Jacob's Land, destruir e procurar aqui também fazer as suas malfeitorias, mas começava a estruturar-se o caminho do sul, ou seja, o chamado caminho moçárabe. Ou seja, os próprios moçárabes que viviam na terra muçulmana começavam já, e o livro e essa história começa a falar dos primórdios dessa peregrinação que se fazia a partir do sul, mesmo dos territórios muçulmanos. Portanto, depois, a seguir, a grande questão que se coloca agora no Segredo de Compostela é ir atrás, um pouco atrás, e procurar perceber, afinal, o que é que terá acontecido durante todo este tempo. São 8 séculos, desde a história de Cristo até à descoberta do túmulo, que pudesse justificar toda esta Tamanho. capacidade de atração espiritual Mas vamos a este livro. Sem Braga irá passar, pronto, como passa neste seu romance. Vamos tentar enquadrar à época, no século IV, 350, mais ou menos, a tabela para discutir isto, o que é exatamente aquilo que está em presença. É um Império Romano que está também muito fragmentado. Há o Império Romano do Oriente, do Ocidente, depois do Ocidente há vários caudilhos, vários generais que tentam aliar-se após Constantino ter tornado o cristianismo a religião oficial do Império, passa assim a dar-lhe o ar de respeitabilidade. Mas o que interessa aqui também é perceber que o cristianismo também surge, e esta questão que está aqui latente neste seu livro, a partir de questões teológicas muito profundas que também estavam muito vivas à época. Iremos perceber logo no início do seu livro que numa das vilas romanas aqui da região, exatamente em Braga, com Itácio, o pai, e que não o filho ainda, com um amigo, pelo menos observa a esse seu amigo cuidado, porque o arianismo é capaz de deixar-me ficar, passa agora o jargão da nossa época, muito mal na fotografia. Tem cuidado com isso. Portanto, a questão que se mantém no cristianismo nascente é um pouco uma questão de dogma, uma questão de fé, uma questão de balizar um pouco, situar até a figura de Cristo sendo ou não uno, Deus Pai e Filho e Espírito Santo, ou então, segundo o presbítero Ario, Ario, nós dizemos, mas pronto, o Ario, dizendo que não, se Deus é tudo, criou o Cristo exatamente do nada. Portanto, é esta a polémica que vai, sabendo nós também que também está muito presente na Ásia Menor, no Médio Oriente, uma outra discussão que tem a ver com Manique, Manu, o maniqueísmo, a questão, a dicotomia, o bem e o mal, que depois irá ser absorvida, penso eu, por Prisciliano, mas isso é uma questão mais adiante iremos envolver. É um pouco este o jogo, o caldo propício, se quisermos, para, vamos lá, todos os ingredientes depois ressaltar neste seu romance. Exatamente. O século IV é o grande momento da estabilização do credo católico, neste caso o momento Porque depois há o em que, Concílio de Niceia, portanto, há exatamente, o toda grande uma série de. Niceno, e é nesta época em que se firma o credo, tal qual o conhecemos hoje, mas onde se dão as grandes batalhas. Eu digo batalhas teológicas e batalhas físicas também, entre as várias Fações, posições ou quisermos. facções latentes dentro da Igreja, emergentes dentro da própria Igreja, aqueles que consideram o Cristo da mesma substância do Pai e aqueles que consideram Cristo que não é da mesma substância, portanto, os nicenos e os arianistas, e depois Outras outras derivações. derivações, os donatistas, Claro. etc. Ou seja, é o grande momento em que a comunidade cristã, se assim se pode dizer, está a pensar e tem mais liberdade nessa altura, porque a partir do momento em que Constantino permite que os cristãos exerçam, enfim, O culto. o seu culto de uma forma livre, e até depois, já com Teodósio, no final Sim. do século, transformar o culto cristão na religião oficial do Império. Ou seja, entre esse momento há ali um grande momento em que todos aqueles que são cristãos estruturam e pensam e seguem a sua própria doutrina. E, portanto, é o momento das grandes chamadas heresias, das grandes divisões dentro da Igreja, até que Essa questão vai ser é resolvida inicialmente, ainda no tempo de Constantino, em Niceia, portanto, com o credo católico tal qual o conhecemos. Estabelecido por Atanásio, que era o Exatamente. grande opositor de Ário. Exatamente. E então, a partir daí, dá-se toda essa convulsão que leva às grandes discussões e leva também até a guerras entre várias facções do Império. E, portanto, nós temos imperadores que são Arianistas. arianistas, imperadores que são nicenos, imperadores generais igualmente, portanto, pessoas influentes que são das duas facções, e em função do imperador, se é arianista ou se não é, aliás, mesmo no Império Romano do Ocidente, as duas. Os dois imperadores que havia no Ocidente, um era católico niceno e outro que estava em Milão era arianista. Arianista também. Portanto, havia toda esta temática que é muito rica e que nos ajuda a perceber os primórdios do Só que cristianismo. uma parte, a questão de Juliano, o apóstata, fez incendiar ainda mais este cenário todo Sim, da exatamente. afirmação que. Ele governou. Porque há quem diga que ele foi morto numa batalha, exatamente, por um cristão, Exatamente. porque Essa alimentou os é uma ódios. grande tese, é uma grande discussão que se alimentou durante a história. Portanto, o Juliano foi César do Ocidente e depois foi imperador do Império Do Império, Unificado. Foi dos exatamente. poucos imperadores do século IV que governou todo o E todo o Império durante um Império. curto período de tempo, penso que cerca de 2 anos. É, à volta E disso. numa guerra contra os persas, ele ganhou a guerra e estranhamente morreu Morreu durante a guerra com uma flecha perdida. E alimentou-se até Alimentou-se um hoje mito, o um mito de mito. que terá sido um cristão que o terá matado no final da guerra, precisamente para se vingar do facto dele ser o tal apóstata, portanto, não, ter Tema, nascido num ambiente aliás, cristão e depois de ter voltado ao paganismo. Talvez que eu morra na praia, cercada em pérfido banho, por toda a espuma da praia, como um pastor que desmaia no meio do seu rebanho. Talvez que eu morra na rua e via por mim de repente em noite fria sem lua, irmã das pedras da rua. Talvez que eu morra entre grades, no meio de uma prisão, e que o mundo além das grades venha esquecer. As mãos em cruz sobre o peito. parte deste romance tem a ver, ou pelo menos três grandes momentos a saber. O primeiro é Braga, portanto, a questão afetiva, pessoal, a paixão e depois o inimigo, aqueles inimigos estimáveis para a vida, o Itácio Claro, portanto, é do domínio da ficção, presumo eu. Não, o Itácio Claro é o grande inimigo da vida dele. Sim, sim, real mesmo. E o Itácio Claro e o Itácio de Mérida. De Mérida, dois portanto, bispos, dois bispos. Um de Faro e um de Mérida. Sem dúvida. Ou só Nova, penso exatamente. Eu que é assim. Os nomes às vezes são tantos. De qualquer das formas, é mesmo o inimigo dele e o bispo de Mérida. Lembre-se que Mérida era, de facto, a capital da presença romana, pelo menos ficando no centro da Península Ibérica, por questões de lógica era funcional. Mas, de qualquer das formas, vai juntar a este elemento a Egéria, a mulher que irá ficar ligada desde o início da narrativa, pelo menos afetiva, até ao final. O que interessa aqui reter é a necessidade, sabendo nós que Prisciliano, como disse, faz o percurso intelectual na Academia de Bordeus, mas vai até ao Egito. A Alexandria, o sítio local no Médio Oriente, onde houve realmente o concílio que depois afrontou, pelo menos as pessoas eram dessa região, também o arianismo, e é aí que Prisciliano descobre, se quisermos, no meio dos eremitas, dos anacoretas, dos desprendidos da vida, do sofrimento, a verdade. É um pouco jogar em termos simbólicos com estas pessoas que se mantêm até hoje, os rituais coptas, os cristãos coptas do Egito, que têm uma particularidade também na crença, é um pouco esta necessidade que têm para limpar espiritualmente este homem no deserto, perceber tal qual João Batista, por exemplo, exatamente, a dimensão da fé tal qual ela deve ser vivida descarnadamente. É, o Prisciliano, a doutrina que ele vem trazer aqui para a Península Ibérica, inscreve-se precisamente nessa linha do ascetismo, portanto, do despojamento total da vida de uma pessoa e de uma entrega total a uma causa. E portanto aqui não é certo, não é certo seja documentada uma presença de Prisciliano precisamente no Norte de África, em Alexandria, que era onde bolia, onde efervescia todas estas temáticas que acabamos aqui de conversar. Era o grande centro de difusão cultural, religioso, onde nasceram muitos daqueles que foram as personagens mais importantes da época, tanto pagãs como cristãs. Mas o que parece, portanto, os sinais que existem é que ele bebeu dessa influência, e há referências a um tal Marcos de Mênfis, que poderá eventualmente suscitar alguma ligação precisamente a Alexandria e toda esta zona do Egito. E, portanto, na minha história, eu achei que ele devia estar lá presencialmente e precisamente a compreender essa temática, porque ele venha, de facto, a seguir a via do ascetismo, e é essa o eixo central depois de toda a sua vida e de toda a sua doutrina. E, portanto, aquilo que ele vem trazer é precisamente essas linhas que o António referiu, do despojamento, ele que nasceu aristocrata, rico, e que vem trazer uma mensagem de igualdade entre as pessoas. Ele próprio vem dizer que leu os evangelhos e que nos evangelhos não diz que as pessoas sejam diferentes, quer os ricos, quer os pobres, quer sobretudo os escravos, que é obviamente uma ruptura muito grande em relação à tradição e àquilo que é o pensamento dominante dessa época. Aliás, vejas quando é que acabou a escravidão. Ele vem dizer que no Evangelho não encontra diferenças entre o homem e a mulher, e portanto que a mulher tem o mesmo direito a interpretar as escrituras e a ter uma presença na vida, na sociedade, completamente igual à do homem. E isso justifica porque teve tantas mulheres desse tempo a segui-lo e a entrar nesta linha do priscilianismo, que depois vem a conhecer como o priscilianismo. E, portanto, todas estas novidades pelas quais ele depois vem a ser castigado e inclusive é morto, foram bebidas dentro desse espírito que referiu. E, portanto, também a Egéria que é uma personagem que viveu o tempo dessa época. Não existe também uma documentação evidente de uma relação entre os dois, claro. Mas aquilo que existe é precisamente o livro que a Géria escreveu. A Géria fez uma peregrinação à Terra Santa. À Terra Santa, claro. Que é, escreveu um livro, que é o Itinerário de Géria, e onde ela diz que é galaica, ou seja, que é daqui, da zona onde nós vivemos. E que aquilo que ela descreve do que encontra, e quando diz aqui no Oriente, na Terra Santa onde eu me encontro agora, e escreve para as suas amigas que aqui vivem na terra onde ela saiu, há costumes e tradições que são iguais aos nossos. E esses que ela diz que são iguais aos nossos são precisamente as vivências do priscilianismo, daquilo que o Prisciliano ensinava. E portanto é perfeitamente verosímil que a Géria estivesse inscrita dentro do mesmo pensamento e dentro do mesmo movimento, da mesma lógica. Uma das coisas que se percebe aqui também neste livro é o Tiques, não sei, já iremos à parte simbólica do seu romance, é que a impressão que se fica é que a Igreja como instituição, a Igreja, quando o Prisciliano vai a Roma, depois quando vai a Milão para ser recebido pelo Papa Damaso, sabendo-se as circunstâncias em que, pelo menos as relatadas no seu romance, e depois também o arcebispo, o bispo de Milão, recusam perentoriamente recebê-lo, ou pelo menos tentar perceber aquilo que anima Prisciliano, estamos aqui também já numa conjuntura que é a Igreja como estrutura de poder, rígida e inflexível, que tem a inteligência suficiente também de julgar um pouco estrategicamente a sua sobrevivência, encostando-se ao poder e depois não aceitando, pelo menos, escutar aqueles que vivem de uma forma despojada e totalmente genuína e séria essa mesma fé. Também é esta Igreja que iremos ter sempre ao longo do tempo, que iremos depois já na parte simbólica do seu romance tentar também perceber ali algumas atitudes. Portanto, o século IV tem esta novidade também, em que a Igreja deixa de ser perseguida e acabam os mártires e todo aquele purismo que está mais ligado ao cristianismo primitivo, para uma Igreja que vai, de alguma forma, suceder dentro da estrutura do poder romano, àqueles que eram os sacerdotes do culto imperial e que tinham todas as prebendas, tinham todas aquela opulência e mordomias que o próprio Estado romano concedia. E, portanto, eu admito perfeitamente e admite-se que muitos daqueles que aderem ao cristianismo não o fazem por uma questão de fé, mas por uma questão de poder. E a questão da história, por exemplo, do Papa Damaso, que vem a ter uma importância significativa depois na estruturação do cristianismo para a frente, a seguir a ele. A verdade é que ele chega, por exemplo, a ser Papa, portanto, ao poder de Roma, depois de uma guerra fratricida com outro bispo, Ursino. E, portanto, onde morreram não sei quanta gente, portanto, a eleição não foi feita propriamente como se faz hoje, foi a fumo branco, foi a espada. A espada errada. E, portanto, o próprio Santo Ambrósio, enfim, diferente do Papa Damaso, o de Milão, que tem também uma importância fundamental, é um dos grandes padres da Igreja, um dos doutores da Igreja, ainda hoje assim considerado, na altura desconfiou também do Prisciliano e recusou-se também a recebê-lo, muito embora depois, mais tarde, quando foi o seu julgamento na capital do Império, ele terá percebido que se enganou e que havia ali uma questão um grande equívoco. Talvez alimentado, porque o próprio romance também isso possibilita, da figura de Martinho de Tours, um bispo também com uma marca de sacralidade à volta da sua figura, um homem mais despojado, mais sério, que toma um pouco, pelo menos tem uma atitude de grande animosidade em relação a Prisciliano, bem pelo contrário, tenta compreender a atitude daqueles homens que o seguem e mulheres. Aliás, o São Martinho de Tours é um dos iniciadores da via ascética também aqui no Ocidente, e portanto ele tinha uma, um poder carismático uhum. muito uhum. forte. Um ascendente muito. O próprio imperador tinha uhum. receio dele. E houve muita gente também que o tentou enquadrar na via da heresia, claro. Mas não conseguiu. Ele, o San Martinho de Tours, durante o processo também procura ajudar a compreensão do Prisciliano, sobretudo numa questão que devia ser colocada, era que o julgamento dele devia ser feito, a ser feito pelos teólogos, ou seja, pela Igreja e não pelo poder, Estado. Pelo poder portanto, temporal. E a verdade é que a igreja oficial na altura, tal qual aconteceu depois na Inquisição, pegou nele e entregou ao Estado para que o Estado pudesse julgá-lo. Portanto, essa foi a grande novidade, uhum. onde a Igreja começou este percurso de deixar de ser perseguida para passar a ser perseguidora, e a Inquisição, de facto, começa com Prisciliano, quer nos métodos de tortura, quer na forma como foi feito o chamado relaxe ao poder temporal para ser julgado. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. E se eu quiser falar com Deus, eu tenho que subir ao céu, sem cordas pra segurar. Se eu quiser falar com Vamos agora à simbologia do seu romance. Durante grande parte do livro, do romance, há três ou quatro elementos fortes em termos de simbólica, se quisermos. Um são, primeiro, as rosas azuis. Começa logo aqui em Braga, prisciliano, portanto, tem a percepção, de facto, de qualquer coisa de sagrado, ou de, pelo menos, a nível do maravilhoso, que escapa um pouco ao leigo, ou pelo menos àqueles que convivem com ele, isto por um lado, que depois se vai, durante a narrativa, aparecer no Egito, com os ascetas, também ficam intrigados com essas rosas azuis, e depois voltará a vê-las no momento do sacrifício, e, portanto, toda uma, há uma ligação, se quisermos aqui, quase dialética, que se vai espraiando ao longo do livro. Isto por um lado. Por outro lado, também temos a simbologia que, quando assumidamente, e após o batismo também, de Prisciliano, o assumir da fé, ele tem necessidade de, durante alguns momentos da sua vida, de ir para a floresta, a questão druídica, o plenúlio, penso que é assim, ou disse mal, noites de lua cheia, traduzido assim é que é. Portanto, há toda, e despindo-se, portanto, um comungar entre a fé e as forças da natureza, isto por um lado, e depois um outro elemento que irei. Mas estes dois são suficientes para tentar perceber um pouco o livro à volta disso. Sim, é verdade. Começando por esta última questão, de facto o Prisciliano, ele traz também uma novidade à forma como ele cultiva a sua fé, e que é uma das razões... Porque não deixa de ser um sincretismo que depois vai ser atacado exatamente por esta... Vai ser esta. Uma das razões pelas quais vem a ser atacado. Que é este, como dizia, este sincretismo religioso, onde ele incorpora na sua fé também alguns valores do seu passado e da sua cultura. Porque o Manu, do maniqueísmo, aconteceu-lhe o mesmo. Também foi crucificado, e porque também faz o sincretismo entre o budismo, as religiões da Pérsia, o zoroastrismo, claro, o cristianismo, e, portanto, acaba da mesma forma. Haverá qualquer similitude entre estes homens, no caso de Prisciliano, a sua cultura clássica e depois... Sim, eu quer dizer, aquilo que, o ponto de partida deste romance é precisamente esse, ou seja, que o cristianismo, tal qual ele é hoje, ou ainda hoje existe muito de, claro, nos cultos tradicionais, sim, sim, e sim, populares, sim, muito do sincretismo, uma espécie de neopaganismo entre que está associado o sagrado de manhã e o pagão à tarde, que está associado à experiência religiosa. E, portanto, uma das razões pelas quais ele vem a ser perseguido é porque ele acha que a forma como deve comunicar com a divindade, com o único, com a transcendência, não é necessariamente e forçosamente dentro de um templo físico, dentro de uma igreja, mas é na natureza, despindo-se, inclusive, fisicamente, entregando-se à natureza em noites de lua cheia ou não, mas ele encontra ali aquele momento sagrado e espiritual onde consegue comunicar a intensidade mais mesmo mística, quase, pode dizer. Exatamente, com este misticismo, com a transcendência e com a divindade. E, portanto, quer ele, quer os seus seguidores, vão fazer as suas orações, os seus, dentro destes conventículos, que, assim chamados, para fazerem, portanto, para rezarem e para estarem em conjunto. E também eles levam a hóstia consagrada das igrejas para lá e lá as tomam. E outra razão, é outra das razões por que vem a ser acusado, é que eles rezam descalços. Ou seja, aqui está precisamente uma ligação ao paganismo. Ele vem ser acusado. O facto de rezar descalço é dos maiores crimes que ele foi acusado. Porquê? Porque associaram isso à bruxaria. Seja, a bruxaria, o maleficium, era dos piores crimes que se podia cometer, claro, nessa altura. Uhum. Então, ele foi acusado de, ao rezar descalço, isso inscrever-se dentro da tradição pagã, porque também descalço se fazia todo aquele cerimonial à volta dos campos, dos rochedos, das pedras, das mamoas e coisas afins. E, portanto, o culto, como dizia, da fertilidade dos campos, que se fazia descalço, percorrendo o perímetro, desses mesmos campos, no momento das sementeiras, começou a entender-se que era uma coisa muito, enfim, próxima da bruxaria, e portanto o facto de ele rezar descalço, que, portanto, pretenderam acusá-lo desse crime. Ele obviamente que se defendeu assim, bom, mas nem, eu fui ler os evangelhos e nada diz. E até Jesus Cristo rezou descalço e não sei quantas mais gente esteve descalça também, claro, e claro. Para se oferecer em oração a Deus, mas obviamente que ninguém o ouviu sobre essa questão. E portanto, esta relação com a natureza, talvez, que é documentada, está documentada, talvez nasça dessa experiência pré-cristã que se vivia aqui na zona onde nós vivemos, aqui no noroeste da Península Ibérica, com grande intensidade, e em todos os povos que têm alguma influência céltica. Depois, a questão das rosas azuis, é uma questão aqui do maravilhoso, do fantástico, que aqui vem, mas tem de facto esse simbolismo. As rosas azuis não existem, como sabe, penso que é a única cor que não há rosas, que as rosas não nascem na natureza, e significam precisamente esse lado místico e de uma aparente impossibilidade de algumas... Mas simboliza a intensidade, exatamente, o caráter genuíno e límpido da fé, do investimento que este homem... Ou seja, que no fundo aquilo carrega parece impossível, como... que se torna possível, através de uma transmutação interior, de um renascimento interior, e aquilo que aparentemente no início era impossível, faça um conjunto de convicções... por força dessa transmutação interior, é possível, pode tornar-se possível, e portanto as rosas azuis vão aparecendo, simbolizando muito dessa aparente impossibilidade. De ser transformada em possibilidade a partir de um movimento de interior, precisamente. Há um outro lado também, uma outra figura fantástica, se assim se pode dizer, e simbólica, que vai aparecendo, que é, no fundo, uma personagem que vai aparecendo como mendigo, como... Já lá ia chegar a essa parte, que era a ligação que iria fazer entre, realmente, a questão do quartzo azul, a pedra preciosa que depois irá ser entregue à Géria no final, após a morte, exatamente pela figura, pelo Cristo e o seu cão. Cristo é um homem que, um mendigo, uma espécie de indigente, foi carrasco, foi mendigo, foi cão, foi tudo, muitas coisas. Ao fim e ao resto, essa figura, que depois irá aparecer, já no século XIX, também se encarrega, era a última questão que teremos para a conversa desta noite, com um cão, Diógenes, que tem a ver com o filósofo da época clássica grega, pré-socrático, à volta disto, quando se vira para Alexandre Magno e diz: sai-me da frente porque eu não consigo ter o sol. Este cão também pode ser, dentro desta simbologia, Alexandre Magno sendo o homem mais poderoso, sendo reparado por um filósofo quase indigente também, como este indigente que vai atravessando toda a narrativa. É um pouco... vamos lá, quase que dá várias possibilidades, ou é polissémica a sua interpretação e a sua simbologia, ao ponto de ser, vamos lá, conivente com Prisciliano, compreensivo com Prisciliano, mas ao mesmo tempo também um pouco, se quisermos a nossa interpretação cínica, o Cristo já institucional, que quase funciona como o carrasco, dizendo que a liberdade da fé e da crença só pode chegar até a um certo limiar, daí não pode passar. É todo este... É um bocado tudo isso. De facto, ele funciona com uma consciência do tempo, a consciência divina, a consciência do humana, que vai perpassando, espraiando ao longo da narrativa, e que vai aparecendo em vários momentos da história, e que procura precisamente desassossegar o leitor e chamá-lo a outras reflexões que não seja a própria linearidade da leitura. E, portanto, convocando precisamente para todas essas reflexões que o António acabou de referir. E eu acho que os livros têm, e as personagens podem ter esta grande valia, que é de não nos deixar apenas sintonizados com aquilo que é, com a história que se lê, mas nos libertar e fazer ligar, linkar, como agora se diz, tudo que é o nosso universo, não só são o universo personagens interior, poliédricas em termos de simbologia. Essa é a ideia, quer dizer, para nos poder fazer chegar a um conjunto de outro, de buscar o nosso conhecimento periférico que fomos adquirindo ao longo da vida e poder fazer uma reflexão mais intensa e profunda sobre a própria condição humana e sobre a vida. E, portanto, foi basicamente inscrito nessa ideia que estas personagens foram nascendo. Mariposa, poder voar e então sozinha buscaria entre as flores mais mimosas para beber o aroma cor de armiño de perfume de albusa, então faria um raminho de beijos e diamantes da inefável alegria que ferve nos beijos de estudantes. Ai, quem me dera caldoída mariposa poder voar e então sozinha buscaria entre as flores mais mimosas para beber o aroma cor de armiño albusa, então faria um raminho de beijos e diamantes, símbolos da inefável alegria que ferve nos peitos de estudantes. Voaria então, voaria, voaria então, voaria. Voaria então. Estamos a 12 de março de 1883. Dom Miguel Paiá e Rico é o homem que, de uma vez por todas, supomos nós, irá banir essa possibilidade de Prisciliano realmente ser mesmo Prisciliano, claro, estão as alçadas, e a partir daí se define, depois até com o próprio Papa, o cânone definitivo na dimensão da fé, que quem está em Santiago de Compostela é mesmo Santiago Zebedeu, o maior, sabendo-se que foi martirizado no ano 44 da nossa guerra em Jerusalém. E ali sepultado. E de facto as alçadas que estão em Santiago não são as de Santiago, mas sim de alguém, no caso Prisciliano, Herménio e Felicíssimo serão provavelmente essas as ossadas que se encontram lá, e tudo o resto depois é o dogma, a Igreja como instituição, como poder, ao fim e ao resto, que define depois a crença dos povos. É um pouco esta a ideia. E o Cristo e o cão Diógenes está lá, aparecem. É exatamente. A ideia, aqui a tese desta história quanto a essa questão de quem está sepultado efetivamente em Santiago, é que quem poderá estar lá sepultado é toda a gente, menos o apóstolo Tiago, porque ele morreu no ano 44 e depois não há nenhuma evidência durante 7 séculos ou mais da sua presença por estas terras. E, portanto, quem poderá estar, segundo aquilo que foram as nossas investigações, é eventualmente Prisciliano ou a sua memória. Uhum. Portanto, pode não ser o pode não ser Prisciliano, mas ser a memória dele que ele está. E porquê? Porque há 3 semelhanças da sua vida muito evidentes e intensas em relação ao apóstolo Tiago e a toda a justificação posterior da sua presença aqui em Compostela. A primeira é que foram 2 grandes pregadores. Uhum. Ou seja, Tiago Zebedeu no Oriente, uhum, e o Prisciliano foi o grande pregador da Espanha, da Península Ibérica, portanto, que durante estas décadas que referimos, no final do século IV, incendiou completamente a espiritualidade aqui da Península Ibérica. Segundo, morreram os 2 decapitados. Portanto, Santiago também, em Jerusalém, claro, e Prisciliano em Trévares, portanto, na capital do Império Romano do Ocidente, da época, que era Augusta Treverorum, ali na fronteira entre Luxemburgo e Alemanha. E depois, a questão da trasladação do corpo. É uma evidência, está escrito, uhum, precisamente na biografia de São Martinho de Tours, pelo seu biógrafo, e outras fontes, que os amigos de Prisciliano, galaicos aqui, uhum, da nossa zona, onde ele vivia, foram buscá-lo 5 anos depois, uhum, de ter morrido, uhum, o imperador que o mandou matar, foram buscar o seu corpo e trouxeram para a zona onde ele vivia. Uhum. Portanto, não se sabe ao certo em que sítio foi sepultado, uhum, mas foi para a zona onde ele vivia, portanto, provavelmente aqui para a Galécia. E depois, a lenda do apóstolo Tiago é que ele também veio num barco de longe e que aportou ali em Padrão e depois seguiu, uhum, até Compostela. Ou seja, qual é a tese? É que, por um processo de sedimentação da memória coletiva do povo desta zona, repare-se que o Prisciliano é trazido para aqui no final do século IV, logo a seguir, 10 anos ou 15 depois, chegam os suevos, uhum, e impõem uma outra regra e um outro dogma, porque eles eram arianistas, claro. E, portanto, eram perfeitamente permissivos ao pensamento dos priscilianistas. Uhum. A seguir vieram os visigodos, depois os muçulmanos. Uhum. Ou seja, passam aqui cerca de 4 séculos em que paira na memória coletiva do povo a ideia de que... Ah, e quando ele chega aqui, isto também há evidência escrita da época, de que o túmulo dele passou a ser venerado, uhum, e ele passou a ser venerado como santo, uhum, e como mártir, e era sobre o túmulo dele que faziam os contratos, uhum, e que se jurava pelas coisas mais sagradas e mais importantes da vida do povo. E, portanto, depois de todas estas sobreposições de novos poderes, provavelmente, com um alto grau de probabilidade, pairava no subconsciente coletivo aqui do povo, uhum, desta zona, de que havia um santo e um mártir que veio, que foi decapitado, um grande pregador, que veio de longe, uhum, e que aqui foi sepultado. Uhum. Portanto, quando apareceu aquele túmulo, poucos anos depois do ano 800, era essa a memória que pairava. É óbvio que nessa altura não se ia dizer é de um herege. Claro, claro. Portanto, se era mártir e santo, não era de um herege. Não é herege. Foram buscar a ideia de que é de um apóstolo. Não fazia sentido. Era um apóstolo. Um apóstolo era melhor do que de um herege. E porquê? Porque ajudava precisamente a estruturar toda aquela ideia da reconquista que era necessário. Portanto, infundir de fé os guerreiros cristãos do norte. E nada melhor do que uma ligação a um apóstolo que viveu com Cristo e não um pretenso herege que depois hoje, lido à luz daquilo que é hoje o entendimento do próprio cristianismo, não era nada um herege, era um homem evoluído em relação ao seu tempo. Fechamos assim mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 326. Estivemos à conversa com Alberto S. Santos, autor do Segredo de Compostela, uma edição da Porto Editora. Despedimos com promessa de novo regresso na próxima semana com mais conversas e mais autores. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.